No trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. Olá, eu sou Antônio Mioto e hoje no Trem do Tempo, Prosa e Poesia, conversamos com Mara Mendes, escritora, poeta, ativista cultural e integrante do coletivo Poesia é da Hora. Vamos ouvi-la? É madrugada e vai ter chuva de meteoro. De cima da laje dá para ver a luz que corta o céu, a noite, a insustentável sensação de uma coexistência que grita silenciosamente ao olhar estrelas. Salve, salve, galera do podcast! Firmeza aí? Sou a Mara Mendes. Eu faço parte de um coletivo da cidade chamado Coletivo Poesia da Hora. Esse coletivo já está 8 anos aí em atuação. A gente faz saraus junto com os moradores de rua, junto com artistas direto e indiretamente envolvidos. Eu sou autora também de alguns livros aí, prosa de ficção, livro de poesia, escrever as minhas prosas, as minhas poesias. E é uma maneira também, de alguma forma, de me comunicar com o mundo, com as pessoas, com o universo. E a arte, ela tem essa importância na minha vida justamente por me abrir os olhos, por me levar a mundos e conversar com pessoas que, se eu não tivesse apertado a mão da arte, talvez eu não tivesse a oportunidade de conhecer tantas pessoas legais, interessantes e que me complementaram na minha vida profissional, pessoal, social. A arte foi a grande percursora, foi a arte que me apresentou esse mundo, inclusive mundo político. Eu posso dizer com toda certeza que a partir do momento que eu comecei a frequentar saraus, a partir dos anos 2000, eu comecei a me politizar também. Foi esse mundo da literatura que me levou a talvez pensar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente com o mundo, com a coletividade. A arte me possibilitou essa oportunidade de olhar o mundo de maneira diferente. A arte, na verdade, se a gente for pensar na questão de ressignificar, ela ressignifica o tempo todo se você se permite, né, a observar de uma maneira diferente, de um ângulo diferente. E eu lembro que algumas das coisas assim, que me impactaram bastante essa questão da arte na nossa vida, de ressignificação, até uma frase da Elza Soares, tem até no CD dela, quando ela falou assim que Deus é mulher. Cara, aquilo para mim foi tão forte assim, porque caramba, né? Se a gente for parar para pensar realmente, se a gente for pensar em Deus assim e em questão de bondade, de tudo mais, só pode ser uma mulher, bicho. E é uma frase assim que eu carrego assim comigo, que acho que me modificou também por dentro a maneira como eu penso algumas coisas com relação a Deus e ao universo, essas paradas todas. É, uma coisa também que me impactou bastante foi no sarau que nós fizemos, o Coletivo Poesia da Hora fez na Casa Florescer, que é uma casa que abriga mulheres trans. Teve uma reunião de mulheres trans e homens trans. Aí teve uma delas lá que falou, uma delas e um deles, que falou, mulheres com pênis e homens com vagina. Aquilo ficou marcado assim de um jeito também, eu falei, caramba, né, que possibilidade de vida, que possibilidade de... Porque a gente às vezes cresce em mundinhos tão conservadores e de pensar as coisas de uma maneira muito quadrada, aí chega a arte e ressignifica tudo. Ressignifica tudo que a gente, a maneira até como a gente foi criada, a maneira como a gente enxerga o mundo. E aí vem a arte, essas pessoas com arte, essas pessoas com a mente muito mais abertas e trazem esse tipo de reflexão. Jamais eu teria essa, sei lá, esse tipo de pensamento ou não sei. Se não fosse a arte, talvez eu não pensaria nessas questões, nessas abordagens que a arte nos traz, nos provoca, e nos convoca, e nos cutuca. A arte tem esse poder. Queria terminar falando dos meus livrinhos. Eu tenho 5 livros. Amargura de uma Paixão, parte 1 e parte 2, que são prosas de ficção. Tenho também um livro de poesia, o único de poesia que eu tenho, que se chama O Povo de Rua Resiste, que são histórias do povo de rua, de moradores de rua. histórias reais, histórias que eu vi, que eu percebi, que me contaram. Tem o meu livro Elefantes Têm Medo de Formigas, que também é um prazo de ficção. O meu último, que é o meu último, assim, última maneira de dizer, não vai ser o último, espero que não, que é o Relações Arbitrárias também, que aí já vai entrar um pouco na questão da diversidade, do respeito à diversidade. E eu estou escrevendo, aproveitando essa pandemia aí, para escrever mais uma prosa de ficção, que vai se chamar Sequestraram o Governador. É isso. Gratidão por me ouvirem. Beijão, fiquem na paz. Fui! Até o próximo programa. É, tá distribuída.